Oi, aí, rapaziada. Satisfação total, né? Godzilla. Oi, aí, Léo. Assim, da hora, cachorro. Como é que você tá? No escritório novo. Senta aí, fica à vontade. Uma ideia aí pra gente ficar milionário, parceiro. Contratar um iate, jet ski, um avião. Ei, Conde, o que eu tô falando contigo, meu parceiro? Cheguei, vê essa fita aqui que eu tô vendo aqui. É o Pedrinho, Conde. É meu filhote. Eu tenho uma música pra gravar com esse moleque, Conde. Se eu chamar ele gravar, é estouro. Cadê? Já liga ele aí já, mano. Pera aí. E aí, Pedrinho, meu filhote? Tô aqui no Condezila, meu mano. Tá por aí? Traz o uísque Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Pensando no amanhã, prepara as minhas coisas, partindo pra Amsterdã. Comecei lá de baixo e eu sei que superei. Fui levando adiante tudo que eu sempre sonhei. Traz o uísque Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Traz o uísque Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é em Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Moleque bem vivido, pensando no amanhã. Prepara minha mala, partindo pra Amsterdã. Comecei lá de baixo e hoje me superei. Fui levando adiante tudo que eu sempre sonhei. Traz o uísque Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é em Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Traz o uísque Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Só não vale se apegar nem se apaixonar. De tudo que se pode acontecer. Um novo Mizuno desce da nave pra ver. Elas causam impulso, impossível não olhar. Ser absoluto, absoluto e degustar.